gira. Busque os seus ideais. Hey, e a fábrica não para. Vem com nós. A gente vive pra crescer, cresce pra viver. Nem sabe do que vive ou vive sem saber se era mais feliz quando o tempo era rio. Se o rei pra felicidade era esquecer de crescer, né? Ainda me lembro, monstros de marshmallow e dos contos de fada da princesa e seu castelo. Quando o que tirava o sono era filme de terror. Sem chefe, sem conta, responsa, sem dor, é. Hoje é escritório e prédio sem elevador, sem viagens para fora e show, sem patrocinador, sem cachê milionário, só empresário sem pudor. E apesar de tudo, a gente luta com o mesmo amor. Vai aprendendo a diferenciar quando se precisa ir, mesmo querendo ficar. E a rotina te faz esquecer de onde que cê vem. E a pergunta que não quer calar é quem consome quem, hein? É, o tempo não para enquanto a princesa dorme. Se levanta e lava a cara, mais um dia que te espera e nem espera amanhecer. Uma hora mais de sono se tornando a coisa mais rara. Era melhor o puxão de orelha por tirar uma nota vermelha. Cê olha no espelho e nem vê mais o mesmo CEP. Diz que não tem mó saudade dos seus tempos de moleque. Dinheiro vai, dinheiro vem, feito chuva de verão. É mato ver a cor do mesmo aqui na minha mão. Quem sabe um dia eu plante chuva na plantação. E só assim arrume tempo pra gastar nesse mundão. Eu só quero o melhor, mas sem me precipitar. Quem junta a vida toda sempre morre antes de gastar. O mundo é uma loucura e ainda há de mudar. Enquanto ele não muda, o que vale aproveitar? É um monstro invisível, tá à solta, esperando na porta. E vai devorar tudo que estiver à sua volta. Bota o povo contra o povo, emissoras de TV botam luvas pra lutar. Uma com as outras, só a ponta do iceberg. O que cê quer plantar, só esteja preparado se a semente germinar. Se a luz no fim do túnel vinha se tornar ganância, pode ser que seja hora de caminhar no escuro. O mundo é uma roda gigante, você escolhe que volta quer dar. Só pensa bem na sua escolha, porque cada escolha errada te traz sempre ao mesmo lugar. Ainda restam as recordações, outros brinquedos pro parque de diversões. Cê bebe o café frio, seu chefe brinda com champanhe. E cê ainda reclamava de obedecer sua mãe, né? A vida é passada.